mais nada a ver. Você quer me provocar, quer me fazer tudo de graça. É, eu não sou, mas eu vou descontar naquilo que você mais gosta. Ah! Hoje você vai sentir na pele o que é que passa raiva. Vou dar o meu melhor na cama de pirraça. Quando você for virar o olho, eu vou parar só pra castigar. Sobra cabelo arrumado na cabeça. No rumo do seu quarto hoje eu perco a telha. Quando você for virar o olho eu vou parar só pra castigar. Vem! O papai chegou! Olha aí que tá gostoso, hein? MC Produções, aquele abraço. Até em assuntos nada a ver, você quer me provocar, quer me fazer ciúmes. E aí? É. Mas eu vou descontar naquilo que você mais gosta. E aí, mamãe? Hoje você vai sentir na pele o que é que passa raiva. Vou dar o meu melhor na cama de pirraça. Quando você for virar o olho eu vou parar só pra castigar. Hoje vai não. No rumo do seu quarto hoje eu ando a telha. Quando você for virar o olho eu vou parar. Bora, Crini do Salles, Juninho da Viola, Puxa parceiro, Selvio Flash de Carvalho. Galera, curte mesmo, papai.